vez, no afã de laçar teu apreço, desejando enfim te seduzir. Oh, por teu beijo hoje minha sina é você. Utopia é tentar te esquecer, sabe lá o que será de mim. Oh, menina, me abraça e me leva contigo. Quero nos teus braços ser menino, carente de todo prazer. Quando o sol no horizonte brilha, deixa a vida lá fora rolar. Vem curtir esse sonho outra vez. Por teu beijo há de ser infinito amor, como as ondas e o cheiro da flor, perfumando a beleza das manhãs. Oh, por teu beijo floriu primavera no meu peito. É verão de ardentes desejos. Que tal a gente ser feliz? Me abraça e me leva contigo. Quero nos teus braços ser menino, carente de todo prazer. E amanhã, quando o sol no horizonte brilhar, deixa a vida lá fora rolar. Vem curtir esse sonho outra vez. No afã de laçar teu apreço, desejando enfim te seduzir. Oh, por teu beijo hoje minha sina é você. Utopia é tentar te esquecer, sabe lá o que será de mim. Oh, menina, me abraça e me leva contigo. Quero nos teus braços ser menino, carente de todo prazer. Quando o sol no horizonte brilhar, deixa a vida lá fora rolar. Vem curtir esse sonho outra vez. Por teu beijo há de ser infinito amor, como as ondas e o cheiro da flor, perfumando a beleza das manhãs. Oh, por teu beijo floriu primavera no meu peito. É verão de ardentes desejos. Que tal a gente ser feliz? Me abraça e me leva contigo. Quero nos teus braços ser menino, carente de todo prazer. E amanhã, quando o sol no horizonte brilhar, deixa a vida lá fora rolar. Vem curtir esse sonho outra vez. Oh, menina, me abraça e me leva contigo. Quero nos teus braços ser menino, carente de todo prazer. Horizonte brilha, deixa a vida lá fora rolar. Vem curtir esse sonho outra vez.